essa galera de Santo Amaro. Será que se mandar o print a casa cai? Um beijo pra toda a baianada marcando presença aqui no meu show. Obrigado! Tamo junto! Chamei Produções. Tá mandando direta pra mim que tá feliz. Que ganhou o que eu nunca pedi. Meu amor, não me faça sorrir. Fique aí. Depois não vem correndo atrás de mim. Sai do mundo da lua. Tá se iludindo. Vê se fica na tua. Se não acabo contigo. Se o amor é lindo nas redes sociais. Mas se eu mandar um print a casa cai. Nas fotos parece que ele te ama demais. Mas se eu mandar um print a casa cai. Se o amor é lindo nas redes sociais. E aí? Se eu mandar um print a casa cai. Quem nunca foi? Quem nunca mandou? Vai mandando direta pra mim que tá feliz. Quem ganhou o que eu nunca pedi. Meu amor, não me faça sorrir. Fica aí. Não vem correndo atrás de mim. Sai do mundo da lua. Tá se iludindo. Vê se fica na tua. Se não acabo contigo. Se o amor é lindo nas redes sociais. Se eu mandar um print a casa cai. Nas fotos parece que ele te ama demais. Se eu mandar um print a casa cai. Nas fotos parece que ele te ama demais. Mas se eu mandar um print a casa cai. Se o amor é lindo nas redes sociais. E aí? Nas fotos parece que ele te ama demais. Mas se eu mandar um print a casa cai. Assim cai. Minha baianada toda presente aqui no show Guarapirão de Santa Maro. Muito obrigado. Tamo junto. Se eu mandar um pitch a casa cai.